Qual é a proposta de Deus? Dentro daquilo que a gente tenta entender de Deus, inclusive lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que nos vem é: o que é Deus? Que é o princípio de tudo. A gente precisa definir o que é Deus para poder partir daí em diante. A questão do bem e do mal, elas são questões que nos perturbam. Por muitas vezes, nós não acreditamos que o bem é o melhor caminho. Nós ficamos sempre nessa dualidade. O que é bem e o que é mal, tentando às vezes nos enganar sobre o que é bem e o que é mal, porque nós sabemos. Só que muitas vezes a gente acaba não acreditando que o bem é o melhor caminho. Porque a gente acaba se comparando com os outros, olhando para o lado e vendo o que os outros estão fazendo e vendo os resultados, às vezes, de práticas que nós julgamos erradas, mas que os resultados, sobre a nossa ótica estreita, são bons. É a estreita visão que nós temos da própria vida, que nós não conseguimos ver mais além do que ela se apresenta. Então a gente fica nesse dilema: o que é certo, o que é errado? Só que a gente já falou várias vezes da necessidade do bem. Porque o bem não é só uma concepção religiosa de que nós precisamos fazer o bem. É muito mais do que isso. Está provado a eficácia do bem sobre quem produz o bem. A prática do bem, ela contribui para o nosso equilíbrio mental. E o nosso equilíbrio mental é aquilo que acaba definindo o nosso dia a dia. E o mal, ele também contribui, só que ele contribui para a nossa desordem mental. Partindo disso, a gente já começa a perceber que o bem, ele é saudável para quem produz, para quem faz o bem, para nós mesmos. O bem, ele contribui para o progresso e para as realizações que promovem o ser espiritual. Não apenas a mim, enquanto espírito, mas o grupo social que me rodeia, o ambiente em que eu vivo, através de uma geração de harmonia e de felicidade de uma forma bastante ampla. O mal ele é transitório, ele é temporário. O mal, a gente poderia dizer que ele é como o escuro. Ele só permanece escuro até que se acenda a luz, até que se ilumine. Então a gente ainda pratica o mal, porque a gente não ainda iluminou dentro de nós os mecanismos que contribuem para a geração desse mal. O mal, então, ele tem um tempo, só que esse tempo é dado por nós. Ele vai ser eliminado completamente na medida em que nós conseguirmos amadurecer psicologicamente e fugirmos dessas armadilhas que o nosso próprio ego cria, que significa a não aceitação da realidade. Enquanto nós não aceitarmos o que está posto como é, enquanto nós nos debatermos, nós lutarmos de uma forma negativa quanto a isso, a gente vai estar manifestando o mal em diversas formas que a gente até vai dizer depois. Ao longo das nossas experiências encarnatórias, das nossas vidas, a gente vem conquistando aprendizados que vão se somando às nossas potencialidades enquanto espírito. Aquilo que a gente diz frequentemente, né? Quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente só leva aquilo que a gente é, aquilo que a gente aprendeu, aquelas virtudes que nós trabalhamos enquanto estávamos aqui na matéria. Essas potencialidades, esse aprendizado, ele vai servir de base para as nossas novas encarnações. É por isso que cada um de nós é um ser único, porque nós temos uma trajetória diferente, cada um traçou o seu caminho. E dentro dessa visão, a gente vai receber, numa próxima, novas estruturas de expiação, de provas, que na verdade são situações pelo qual a gente vai se deparar nas nossas próximas existências, assim como a gente está se deparando nessa, com situações que às vezes a gente não sabe a origem delas. Mas todas são situações necessárias para um novo aprendizado, para um progresso, para uma evolução. A gente sempre compara a vida como uma escola. E quando a gente está na escola, a gente aprende várias disciplinas. Às vezes a gente repete o ano lá na escola. Só que quando a gente repete o ano, aquilo que a gente aprendeu, a gente não vai precisar, vamos dizer assim, estudar tudo de novo, porque a gente já sabe. A gente vai tirar de letra. A gente vai adiante. A gente vai se esforçar naquilo que a gente precisa, que é aquilo que nos fez repetir. Então, dentro dessa comparação, que é muito interessante, a gente consegue entender, às vezes, de uma forma mais educativa, como é que esse processo acontece. A gente, às vezes, repete, a gente ouve as pessoas repetirem que a vida não é pagamento. A gente não está pagando por aquilo que a gente fez. Seria uma forma muito cruel, uma forma muito pequena de entender o processo da vida como um todo, né? Então não é pagamento, não é assim que a gente deve entender. Também não é karma, no sentido pejorativo da palavra, né? Não é que aquelas lições que a gente não compreendeu, elas venham ser cobradas tudo de uma vez só na próxima encarnação nossa. Se fosse assim, a gente não teria como conseguir ir adiante. A gente sucumbiria. Na verdade, a gente vai enfrentando os desafios de acordo com as nossas capacidades. À medida que a gente vai se capacitando, que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais habilitado para ver aquelas situações que a gente deixou para trás. Tem uma frase que exemplifica bem isso, que é: a ninguém uma cruz mais pesada do que pode carregar. Nenhum de nós tem situações durante a vida que seriam acima da sua capacidade de lidar com elas. O que acontece com muita gente, muitos de nós, é falta de vontade de encarar o seu desafio, de encarar a sua vida, as suas situações que são para o seu bem. Nosso processo reencarnatório é preparado com muito zelo, nos mínimos detalhes, para que cada um de nós tenha êxito, para que a gente consiga vencer a nós mesmos, que a gente consiga se superar, que a gente consiga se modificar, que a gente consiga matar aquele homem velho para renascer o novo. Isso não precisa ser numa próxima encarnação, numa troca. A gente pode fazer isso dentro de uma mesma encarnação. Essa mudança a gente vem fazendo a cada instante. A gente só precisa, às vezes, se dar conta para poder fazer com que o processo seja acelerado de uma forma mais real, mais verdadeira. O problema é que quando a gente está aqui encarnado na matéria, a gente está sujeito às leis da matéria. E essas leis, elas são mais fortes na medida que o espírito permite que elas sejam. Quem não ouviu a frase "a carne é fraca"? É uma frase que não é verdadeira. Não é a carne que é fraca. É o espírito que se deixa levar pelos prazeres. A carne, a matéria, ela nos fascina e nos provoca sensações de prazer. Fascina e provoca sensações de prazer. E a gente gosta disso. Existem os conhecidos 7 pecados capitais, que são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Todos eles são situações que nos afastam daquilo que realmente a gente veio para fazer. Nenhum espírito encarnou para se dar ao luxo de nenhuma dessas situações. E só para a gente perceber o que elas querem dizer, a gula, ela é atribuída ao nosso egoísmo, a querer sempre mais. Ela se manifesta bastante, a gente percebe, na questão alimentar. Mas não é só nessa visão que a gente deve olhar para ela. vou repetir, atribuída ao egoísmo, sempre querendo mais. A avareza é o apego excessivo da matéria, apego. A luxúria, os prazeres da carne, do sexo e da corrupção. Uma palavra tão usada hoje em dia, tão inserida no nosso meio. A ira, ela se manifesta através da raiva, do ódio e, interessante, do querer causar o mal. A gente diz muitas vezes, ou a gente ouve muitas vezes, que a gente não deve controlar a raiva, a gente não deve segurar a raiva, que a gente tem que botar para fora. Só que a raiva, ela é direcionada. E como diz ali, ela é direcionada a causar mal a alguém especificamente. Então, a gente tem que pensar, quando a gente está meio que vomitando esse sentimento tão negativo. A inveja é o desejo de possuir o que é do outro. Não é ter as coisas, é ter o que é do outro. Ela ignora aquilo que eu tenho. A preguiça a gente pode traduzir ela por uma única palavra, que é a inatividade, não fazer nada. A soberba, que é a última, se manifesta através da arrogância, da vaidade, da superioridade, é de achar que eu sou melhor do que os outros. Só que cada um desses 7 pecados citados tem um antídoto. Eles têm uma virtude que é oposta a eles, e que se a gente começar a trabalhar essas virtudes, a gente começa a minimizar a influência de cada um deles. Então, para a gula, o antídoto é a moderação em tudo. Da avareza, a generosidade. A luxúria é se abster. A ira, a paciência. A paciência é a ciência da paz. A inveja é a caridade. A preguiça é o trabalho. E a soberba é a humildade. Simples assim. Mas a gente tem que querer. Tem que fazer. Quando a gente busca essas sensações que nos fascinam, que nos dão essa sensação de prazer, a gente acaba esquecendo do que é verdadeiro, do que é eterno, do que é essencial. E a gente acaba se distanciando de nós mesmos e, por consequência, de Deus. Tudo aquilo que ocorre e que negue essa ilusão que eu tenho nesses prazeres, eu reajo de uma forma negativa, através de mágoa, através de ódio, através de violência, através da depressão. Manifestações de não aceitação daquilo que frustrou a minha expectativa. Jesus nos disse: orai e vigiai. Orai significa a nossa conexão com o alto, com a fonte que nos sustenta. E o vigiai não é para vigiar os outros e nem aquilo que está fora de nós, mas é para vigiar nós mesmos, o que se passa dentro de nós, das armadilhas que aquele ego fica armando para nós, a nossa questão mental muito forte. É necessário que a gente amadureça, que tenha vontade, disciplina, atitude e ação. Nós precisamos combater veementemente esses pensamentos que buscam nos colocar como vítimas, como coitados, como sem capacidade. Isso aí gera só negativismo em nós, inatividade. Isso faz com que a gente não tenha uma ação concreta, uma ação verdadeira de querer buscar a solução do nosso problema. Nós precisamos desenvolver o amor próprio. Quando a gente olha de frente para essas questões e tenta solucionar elas, nós estamos desenvolvendo o amor próprio. Porque nós estamos nos olhando com carinho e buscando a solução dos nossos problemas. Só através desse desenvolvimento de amor é que nós vamos dar sustentação para essa tarefa de limpeza mental, emocional e orgânica que nós precisamos fazer. É a partir disso que nós poderemos, daí então, amar o próximo, a conseguir ter amor. Porque para amar o próximo, nós temos que ter amor dentro de nós. Se nós não gostamos nem de nós mesmos, nós não conseguimos ter uma relação saudável com as pessoas que nos rodeiam, inclusive aquelas que nós mais gostamos ou que achamos que gostamos. Então, quando a gente pergunta qual é a proposta de Deus, a gente também responde, né? É caminharmos na sua direção. A proposta dele é que nós possamos nos conhecer e perceber que nós somos parte de um todo. Perceber que a gente faz parte de uma obra tão grande, tão perfeita, que se a gente fizer simplesmente o que nós precisamos fazer, a engrenagem toda funciona de uma forma perfeita. Muita fé, muito amor, e que a gente possa agradecer sempre a Deus por todas as oportunidades que Ele coloca nesses nossos caminhos e que a gente não consegue compreender elas.